Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum de Anelis Assunção, Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa. Começamos com a faixa Neverland, de Anelis Assunção e Beto Vilares. Me entrego ao desejo de um dia entrar em far, far away. Que Deus me veja digno para entrar em far, far away. Umas férias lá em Neverland, bichos, beaches lá em Neverland, flores e amores Neverland, discos, cores lá em Neverland. Eu e você a mil grau, sem televisão e nem jornal, não. Sem Páscoa, regras ou Natal, só som, você e eu, mil grau. Anelis nos traz um disco conceitual, autoral e minimalista no seu som. Ele foi produzido por Zé Negro e pela própria artista. Ouça a faixa Sonhando, de Karina Burr. Eu vou vestir o mar, vou me fingir de peixe, eu vou brincar de madrugada. Das gravações, os músicos Mal no baixo, Cris Cabelo na guitarra, Lelena Anaia bandolim, cavaco, Zé Negro nos vocais, Bruno Buarque na bateria e outros ainda. Confira em Estrela, mais uma de Anelis Assunção. Estrela cadente no céu, cá na terra, meu coração fala em love. Estrela cadente no céu, cá na terra, meu coração fala em louva. Ouça mais um trecho do álbum de Anelis Assunção, a faixa Luz nos Meus Olhinhos, de Anelis Assunção, Rubi Assunção, que é sua filha, e Gerry Espíndola. Olhos no escuro, teus olhos me dizem só de olhar. Teus olhos me guiam no escuro. Os meus olhos insistem em brincar. O disco do dia hoje apresenta Nélis Assunção e seu álbum Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa. O lançamento do selo Scooby-Doo de São Paulo. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.anelis.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produzo com Daniel Roviriego. Ele é sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.